A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós vamos compartilhar hoje na devocional o capítulo 2 do segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Um capítulo muito bonito, muito importante, repleto de conteúdo que você deve estudar mais e mais. É um texto que vai falar sobre o arrebatamento de Elias aos céus, a transição e a transmissão da unção profética de Elias para Eliseu. Eliseu sucede Elias. E depois os dois milagres de Eliseu. Então é um texto muito rico e me faz lembrar o que a própria Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós estamos andando por um lugar escuro, sem iluminação, é muito ruim, não é verdade? E se falta luz em casa, isso é muito, muito desconfortável. E a luz, quando volta, ou se você sai de um lugar que está escuro e vai para um lugar mais claro, isso desafoga. Assim é com Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É lâmpada e luz para o nosso caminho. O que é lâmpada e luz? A palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de ler o capítulo 2, eu compartilho com vocês um texto que foi enviado pela equipe de abertura devocional, pessoas de várias denominações diferentes. E diz assim: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 16 e 17. Por isso, irmão, irmã, não perca a esperança. Deus está no futuro. Podemos dizer: Deus sempre foi, é e será. Deus sempre foi a nossa esperança, é a nossa esperança e está preparando o nosso futuro. Há muitas pessoas com medo do futuro, medo de ficar velho, medo de ficar doente, medo de perder o emprego, medo de perder o cônjuge, medo da solidão, medo da morte. Não precisamos ter medo do amanhã. Deus está presente nele. Não precisamos ter medo da morte. Deus estará conosco nesse vale. Não precisamos ter medo da eternidade. Deus será o centro de tudo. Podemos ter esperança. Podemos nos agasalhar nos braços do Eterno. Podemos encontrar refúgio em Sua presença. Podemos descansar em seu favor imerecido. Podemos viver nele, por meio dele e para ele. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. E amanhã também um bom dia para você e todos os dias da sua vida sejam abençoados, como foram os dias do profeta Elias e do profeta Eliseu. Esse texto, então, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Esta é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus, em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho ordenou-lhes Elias: Aguarda aqui mesmo, porque Yahvé está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu: Tão certo como vive Yahvé, o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E por isso desceram juntos para o Betel. Uma paradinha. Irmãos, mais um exemplo bíblico de como se transmitiu o conhecimento, de como foi a formação dos líderes em Israel, e depois no período de Jesus, nós já sabemos. Esse é o discipulado, onde a palavra do Senhor ocupa um primeiro ponto importantíssimo, é ela que nos faz guardar a reta doutrina, chamamos isso de ortodoxia, a palavra de Deus. O verdadeiro discipulado é acompanhado de muita palavra. Agora, o segundo ponto desse tripé não é só a palavra. É também a prática. E Eliseu, sabendo de como Elias era um profeta abençoado, não queria só ver Elias operando os sinais e as maravilhas e aprender com ele. Ele queria viver, não deixar Elias. Então, ele queria ver Elias em ação, na prática. O discipulado é acompanhado de prática. Primeiro, teoria bíblica, ponto onde nós somos mais fracos no Evangelho do Brasil e em muitos lugares do mundo. Em segundo lugar, a prática, porque se o discípulo não vê você em prática, ele não vai poder aprender a vivenciar a palavra no seu dia a dia. E terceiro, o relacionamento, a convivência. Observem, tão certo como vive Yahvé, o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. Eu quero me relacionar com você, é o que ele está dizendo, eu quero conviver com você, eu quero viver ao seu lado. Eu quero ir junto com você para o Betel. Então, só há discipulado, diferente da escola bíblica, do estudo bíblico, quando há muita teoria, não qualquer teoria, nem um pouquinho de teoria, aí não é discipulado. Quando há maná à vontade, o pão que desce do céu, que sinaliza Jesus, aponta para Jesus, muita palavra, uma pessoa ou uma igreja vai ser muito abençoada se estiver andando com muita palavra. Esse é o nosso objetivo, ler capítulo a capítulo para que você conheça a lâmpada para os pés e a luz para o caminho, ou seja, a palavra de Deus. Mas não adianta só a palavra, é preciso a prática. Pessoas que andam com você precisam ver você praticando a palavra. a experiência prática. E terceiro, além da teoria, além da prática, é necessário o relacionamento, a convivência. Por isso Eliseu diz: eu vou descer com você para Betel. Tá bem? Versículo 3: em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram: sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre para o céu, separando-o de ti? Ao que prontamente retrucou Eliseu: sei, calai-vos. Então Elias lhe ordenou: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé está me enviando até Jericó. Porém ele respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que não me separarei de ti. Um verdadeiro discípulo tem essa postura, essa motivação. Juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Se o primeiro ponto que nos fragiliza é pouca palavra, pouco conhecimento bíblico, o segundo ponto que nos fragiliza é que nós não vemos líderes com a imagem e a semelhança de Jesus em prática. Para que isso desperte no discípulo ou nos discípulos a vontade de estar junto. Eu não quero me separar de você. E assim desceram juntos a Jericó. Versículo 5: os irmãos, seguidores dos profetas que estavam em Jericó, se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabes que hoje o Senhor vai levar teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? E ele replicou: sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Ele nem queria falar sobre o assunto, porque ele queria todo o conhecimento que Elias tinha a lhe transmitir. Ele queria verificar, conviver com toda a prática e conviver com o próprio discipulador, ver em prática isso. Ele replicou: não fale mais sobre isso. Em seguida lhe disse: aguarda aqui, porque Yahvé está me enviando. E o terceiro ponto do discipulado, e que também, onde também nós estamos frágeis, além da falta de palavra, da falta de prática de pessoas que nos inspiram, é a falta de um relacionamento com o discipulador. Porque quem vai me discipular, você pode perguntar. Você tem que andar com ele, se relacionar com ele. Não quer nem ouvir falar que o Senhor vai recolher. E aqui o Espírito do Senhor já estava dizendo a todos que naquele momento Elias seria arrebatado. É uma coisa linda do texto, quando os profetas dizem: olha, você tem que estar consciente, você tem que estar sabendo que o Senhor vai levá-lo ao céu. E ele sabia disso, mas não queria nem falar sobre o assunto. Bom, eles deram prosseguimento. Em seguida, Elias lhe disse: aguarda aqui, porque Yahvé está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. É o desejo do relacionamento e também o desejo de servir. Quem sabe você vai precisar, como discipulador, de uma ajuda. Eu, como teu discípulo, quero ajudar, eu quero andar junto. Não só aprender, não só aprender a teoria, não só aprender a prática, não só o relacionamento, mas eu quero estar com você. Se não tiver esses três pontos, não vira. Irmão, preste atenção. Não vira. O evangelho não sai do lugar. A igreja não sai do lugar. Faz um monte de atividades, mas essas atividades são insípidas. Não tem gosto, não tem sabor, não tem vida que inspire outras pessoas a querer andar conosco. Por isso ele diz: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. 50 discípulos dos profetas foram também e ficaram observando à distância o que se passava quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do Jordão. Então Elias tomou seu manto, dobrou e bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram e os dois atravessaram sobre a terra seca. É claro que você já está lembrando, mas eu vou reforçar a sua lembrança. Ele bateu nas águas com seu manto e as águas se abriram, se dividiram e os dois atravessaram. Do que você está lembrando? Ou se você é novo na fé, o que você quer saber acerca desse aspecto? Queridos, Elias fez do seu manto um uso semelhante ao que Moisés fizera com seu cajado na ocasião da passagem de Israel pelo Mar Vermelho, está lá em Êxodo 14. Deus permitir ao povo hebreu passar a seco pelo Rio Jordão, a fim de tomar posse da terra prometida, Josué 3. O espírito do povo de Yahvé estava agora observando atentamente outro homem de Deus, recebendo o mesmo privilégio que Israel recebera há muito tempo, quando ainda fiel e obediente. Josué capítulo 1. Do mesmo modo como o profeta Elias ficara quase sozinho no meio daquela nação apóstata, cruel, apóstata é alguém que abandonou a fé. Às vezes já esteve na fé, mas apostatou, negou. O povo de Israel teve nos patriarcas alguém que creu no Senhor, mas depois, com os 400 anos, 430 anos no Egito, apostatou e tornou-se cruel. Como diz 1 Reis 19, 14. Finalmente, irmãos, o Messias, Jesus Cristo, haveria de encarnar e concentrar em si mesmo a missão divina de reconciliar as pessoas desgarradas e perdidas com Deus, como nos diz Romanos 5, 8 a 10. Louvado seja o nome do Senhor, e isso me faz lembrar um outro texto que eu quero repartir com você, virou um cântico também. Eu acho que é do Ademar, o pastor Ademar, e diz assim: porque estás debaixo da graça. É um outro tema, mas eu quero só falar do texto: porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Sobre vós. Porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá domínio sobre vós. Então nós precisamos estar debaixo dessa graça, essa graça que agiu prevenientemente quando nós estávamos como Lázaro, mortos, quando nós estávamos como a filha de Jairo, mortos. O Espírito do Senhor nos deu vida suficiente para que nós pudéssemos dizer: sim, eu quero o Senhor. E aí a graça opera a sua segunda ação, a primeira ação da graça é preveniente, nos tira da morte para a vida para poder dizer sim ou não a Deus. Mas depois vem a graça, no seu segundo aspecto, é a graça justificadora. Nós somos justificados pela fé e temos paz para com Deus. Sabe o que é isso? Ser justificado de todos os seus pecados. Quando Jesus declarou está consumado, os nossos pecados foram justificados. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele te tornou justo. Ele te tornou justo. Quando você o aceita como Senhor e Salvador, você é justificado por essa fé. A terceira operação da graça é a graça salvadora, preveniente, justificadora, salvadora. Ou seja, ele consolida que você agora é salvo em Jesus Cristo, se você permanecer fiel a ele até o fim. Porque os que creem serão salvos. Isso significa vão ser salvos se permanecerem, se não apostatarem, se não negarem essa fé. Então você vai experimentar a bênção da salvação. A quarta operação da graça é santificadora. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. E a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, além de nos acordar para dizer sim para Deus, nos justificar, nos salvar, a graça também nos santifica, para que nós possamos ter comunhão com Deus. Porque só a santificação é que nos habilita a estar na presença de Deus. Aqui na terra e na eternidade, porque sem santidade ninguém conviverá com o Senhor. E não muito explorado, mas precisa ser mais explorado, a quinta operação da graça é a graça glorificadora. Quando nós então somos transformados de glória em glória, agora de modo definitivo. E quando recebemos um novo nome, um novo corpo, e entrarmos pelas portas da Jerusalém eterna, nós teremos que ser glorificados. Isso já começou o dia que você foi salvo. Quando começou a operação da graça, a glorificação já começou. Mas ela só será concluída quando nós formos ou arrebatados, se estivermos vivos, ou se estivermos mortos, que inclusive levantarão primeiro. Se estivermos mortos, ele nos levantará. Se estivermos vivos, ele nos arrebatará e nós viveremos com ele eternamente. Que coisa linda! E aqui então Elias tomou seu manto, dobrou e bateu nas águas, como Moisés tocou o cajado e abriu as águas. E o povo de Israel passou com os pés secos por aquela travessia. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que quiseres, o que queres que eu te faça, antes que eu seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança a porção dobrada do teu poder, a porção dobrada do teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. É preciso ter discernimento das coisas espirituais. Queridos, Eliseu pediu algo muito pesado. Ser profeta de Deus significa conviver com a rejeição de todos os que estão fora, não, que não se converteram. Ser profeta de Deus significa também contar com a rejeição dos que estão dentro, aparentemente da religiosidade, mas que não suportam o evangelho como ele é. Por isso ficam inventando coisinhas, regrinhas, liturgia, idolatria e uma série de outras coisas, embora a liturgia seja um serviço de adoração, mas acaba se tornando um processo automatizado e as pessoas não aguentam. Elas querem porque querem é que você esteja o mais longe possível delas. Mais longe possível da igreja. Porque eles não aguentam saber que há a santidade no meio deles. Eles não querem a santidade. São religiosos só de aparência. Havia uma previsão de que no ano 2030 nós teríamos um número X de cristãos aqui no Brasil. E agora, com o último censo que saiu há 2 ou 3 semanas atrás, o censo completo de 2020 saiu agora, por causa da pandemia, foi sendo liberado parte a parte, agora saiu totalmente. E eu quero dizer a vocês que eu me alegrei, porque se nós alcançássemos. Mas é uma alegria estranha, né? Você pode estar achando. Se mais da metade dos habitantes desse país se dissessem evangélicos do jeito que nós estamos vivendo o evangelho, ou seja, fora da perspectiva de Cristo Jesus, fora do discipulado, fora daquilo que Jesus viveu, eu posso dizer que nós ficaríamos enganados. As denominações robustas, ricas, ou com muitos membros, ou mesmo com poucos membros, mas nós teríamos uma ilusão. Ah, estamos assim, estourando a boca do balão, estamos crescendo de vento em popa, como era um disco do Vencedores por Cristo. E eu vibrei, eu falei: que bom, Senhor, muito obrigado. Porque eu sempre quis o crescimento, mas do jeito que nós estamos, não estamos crescendo, estamos inchando. Porque não há essa relação de Elias com Eliseu. Por isso eu digo a vocês, o que Eliseu pediu para Elias é algo muito pesado. E lembre da palavra rejeição. Você é rejeitado, por pessoas próximas, você é rejeitado ou rejeitada. Pela família, é rejeitado ou rejeitada pela igreja local, é rejeitada pela denominação, é rejeitado pela sociedade, porque o espírito da profecia que Jesus encarna, e por isso no Monte da Transfiguração, a Moisés, que representa a lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma, e o espírito da profecia que Elias representa, estavam lá no Monte da Transfiguração para representar Jesus é a encarnação da lei e dos profetas. E eu desejo isso e faço essa oração, que o Senhor opere uma transfiguração em nós e nós passemos a ser, de fato, a imagem e a semelhança dele. Por isso é muito difícil. Mas Elias disse: se você tiver discernimento em me enxergar, enxergar o que vai acontecer comigo, o arrebatamento, então você receberá essa herança que me pede. Versículo 11: enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, porque no profetismo do Antigo Testamento, os sinais e as maravilhas sempre aconteceram. E preste atenção, no caso de Elias, é algo tremendo, porque é um arrebatamento. Ele foi arrebatado. Nós temos mais um ou dois casos no Antigo Testamento, lá no processo criacional, ainda antes do patriarca Abraão. Nós temos Elias. Irmãos, no Novo Testamento nós temos com Jesus, é algo tremendo, ser transfigurado. Transfigurado na imagem, na semelhança de Deus. Aconteceu com Elias, aconteceu com Jesus, pode acontecer com você se você se deixar levar pela vitória. Não precisa que o Senhor mande cavalos em chamas, nem precisa que haja um carro de fogo, porque tudo isso o Espírito do Senhor pode providenciar de outra maneira, de outra forma. Essa é a experiência de Elias, de Deus com Elias, para nos mostrar: se eu quiser arrebatar aqueles que me foram fiéis, eu arrebato. E ele há de arrebatar uma igreja que já está, né, que já faleceu, que está dormindo nos braços do Senhor, mas que morreu fiel, morreram fiéis a Ele, e vai arrebatar também os que estiverem vivos. Seremos todos arrebatados para viver com Ele na Nova Jerusalém. E a minha oração é para que o Senhor opere uma grande transfiguração no nosso meio, para que nós sejamos a figura, tenhamos a figura da imagem, da semelhança com Jesus Cristo. Eliseu então sucede Elias, irmãos, a partir do versículo 12. Vamos ler. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Abba, meu mestre, meu pai. Abba significa pai querido, paizinho. Ah, meu paizinho, meu mestre, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Elias tomou as próprias vestes e rasgou ao meio. Quando eles faziam isso, ou era por um grande lamento, ou por uma dor, ou por um óbito, ou então por alguma coisa sobrenatural que tinha acontecido. E esse era um momento absolutamente sobrenatural. Ele rasgou as próprias vestes. Em seguida, pegou a capa de Elias, que tinha caído. Voltou e parou à margem do Rio Jordão. Olha só, discípulo, pega a capa. Só há discipulado se o discípulo pegar a capa. Se não pegar a capa, você ensina, ensina, ensina a teoria, mas não pegou a capa. Por exemplo, eu ensinei muita gente sobre o amor, sobre o perdão, sobre a falibilidade, sobre a santificação, sobre a graça, e centenas pegaram a capa, mas eu quero dizer, milhares não pegaram. Nós vimos que não aprenderam a perdoar e não perdoaram seus pais, e não perdoaram e não honraram seus pais, e não amaram os seus irmãos na fé, e não amam o mundo de tal maneira ao ponto de dar a sua vida, porque a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João, 1 João 3,16, nisso conhecemos o amor de Deus, em que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Não pegaram a capa, não estão dando a vida para os outros. Em seguida, ele pegou a capa que tinha caído e voltou e parou à margem do Rio Jordão. E havendo tomado o manto de Elias, que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: Onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre solo seco para outro lado. Já operou um sinal, porque ele estava com a capa. Você precisa pegar a capa do Senhor Jesus hoje. E dos homens e mulheres de Deus ao longo da história. Pegue a capa hoje, agora, em oração. E quando você estiver ouvindo isso, ore: Senhor, me dá a tua capa. Mas saiba que com ela virá o poder, a maravilha, a comunhão com Deus, mas virá sobretudo uma palavra chamada rejeição, porque o povo não quer ouvir a voz do Senhor e ponto final. É na família, não querem. Os amigos, às vezes, não querem. A igreja, sobretudo na igreja, é mais de 50% não quer. Eles querem as coisinhas que eles inventam, eles querem delegar poder para quem não tem autoridade nenhuma, mas eles não pegam a capa e não usam a capa. Quando os discípulos, versículo 15, dos profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamaram: Eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Imediatamente eles viram que Eliseu foi transfigurado também. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto rente ao chão. Isso significa: Deus está com Eliseu agora. E lhe disseram a 50 homens guerreiros entre os teus servos: Deixa-os ir em busca do teu senhor. Pode ser que o espírito de Yahvé o tenha levado e deixado sobre algum monte, ou depositado em algum vale. Entretanto, ele ordenou: Não mandeis ninguém procurá-lo. Porque Elias tinha discernido que Elias não tinha sido levado para monte nenhum. Elias tinha sido levado para o monte do Senhor, para conviver com o Senhor. Contudo, eles o importunaram a ponto de aborrecê-lo, então ele consentiu: enviai-os, pois. E mandaram 50 valentes que o procuraram por 3 dias, sem encontrá-lo. De novo, 3 dias, tá bom? Lembra da ressurreição. Estéril e ressurreição fica mais fácil. Mas eu já li, desde Gênesis, mais de 50 relatos que falam desse três, dessa virada na história. Depois de 3 dias sem encontrar, então virou. Eles entenderam, discerniram e ele não estava em lugar nenhum ali. Voltaram para junto de Eliseu, que tinha permanecido em Jericó, o qual lhes admoestou: Não vos dissera eu que não fosseis? E concluindo o capítulo, Eliseu opera 2 milagres, porque o profetismo verdadeiro é acompanhado de cura, libertação, evangelização, santificação, sinais, maravilhas e tudo mais que a Bíblia coloca. Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor, mas suas águas são péssimas e a terra é infértil. Ordenou-lhes Eliseu: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E eles lhe o trouxeram. Ele foi à fonte das águas e lançou-lhes sal e declarou: Assim dizia Yahvé, eu purifiquei essas águas e elas não causarão mais morte e esterilidade. Imediatamente aquelas águas se tornaram puras e assim permaneceram até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Irmãos, Deus opera um milagre de transformar uma água amarga, as águas de Mara, como foi lá com Moisés e o povo de Israel, ele transforma uma água que é infértil, uma água que não se pode beber, ele transforma numa água viva. E essa água viva está em você. Jesus, com Nicodemos, diz: rios de água viva fluirão do seu interior. De lá Eliseu subiu ao Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, exclamando: Volta, careca! Suma daqui, careca! Então ele se virou para trás e, observando aquela turma de meninos, amaldiçoou-os em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, duas ursas ferozes saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Em seguida, partiu para o Monte Carmelo, de onde retornou a Samaria. Irmão, irmã, não zombe de um homem de Deus. Não brinque. Não coloque de lado. Não escarneça. Não faça piadinhas. Não abuse de um homem, de uma mulher de Deus. Porque se você fizer isso, você está sendo avisado agora. Se você fizer isso, o Senhor vai providenciar. Talvez não duas ursas ferozes, esse foi lá com Eliseu, mas ele vai providenciar que você seja despedaçado nessa vida e eternamente. Não zombe de um homem de Deus, não toque num homem de Deus, não fale de um homem de Deus, não toque num profeta, se ele é profeta mesmo, não faça isso. E quanto aos pastores também, não zombe, não fale, não se rebele, deixa que Deus trate essa pessoa, porque os pastores, os líderes, os homens que Deus escolheu para fazer o evangelho ser visto na sociedade, estão na mão direita de Deus. Apocalipse capítulo 1, eles estão na mão direita de Deus. Eles são falhos, eles vão errar, eles vão cometer um equívoco aqui, podem cometer um pecado ali, mas não zombe! Não zombe! Não se faça de rogado, não negue a solidariedade, não amaldiçoe, não brinque com homem e mulher de Deus, não receba alguma coisa deles e depois os deixe de lado, não faça isso, porque duas ursas sairão, eu vos afirmo, e estão saindo agora, duas ursas ferozes sairão do meio do bosque da história e vão despedaçar 42 dos que estão zombando de quem é de Deus agora. Pastor, essa palavra é muito dura. E muito forte, irmão, irmã, eu quero falar sempre sobre a postura de Jesus na cruz do Calvário ao dizer: Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu quero falar isso sempre, mas eu tenho que lhe avisar que a Bíblia não é feita só daquele momento maravilhoso, o clímax do ministério de Jesus, não. Ela também é feita do juízo de Deus. E quando alguém se levanta ou sabota um homem de Deus, um profeta de Deus, um servo do Senhor, eu quero lhe dizer que as ursas vão sair e você vai perceber logo, logo, porque será despedaçado coisas na sua vida pessoal, familiar, eclesial, social, muitas coisas serão despedaçadas porque você abusou do Senhor quando resolveu tocar naqueles que estavam à mão direita do Senhor. Deixe que Deus trate essas pessoas. Em seguida, versículo 25, e aqui encerro, partiu para o Monte Carmelo, de onde retornou a Samaria. O meu desejo, o meu maior desejo, oração, desejo e oração, é que você seja como Elias e participe do grande arrebatamento aos céus. Se o seu corpo tiver perecido antes da volta de Jesus, eu quero te dizer que os mortos levantarão primeiro, é o que a Bíblia diz. Mas se você estiver com os olhos abertos, vivo ainda, você também será arrebatado. Os mortos serão arrebatados e depois os vivos também serão arrebatados. E a minha oração é para que você seja arrebatado. Que o discipulado seja uma marca reconhecida na sua vida e no seu ministério, e que você tenha ousadia, mas só se você tiver muito temor e tremor de fazer como Eliseu, de pedir uma vez, duas, três, para ficar perto dele. E depois que Deus te levante para suceder um Elias e você receba o Espírito do Senhor, porque recebendo isso, milagres, maravilhas, tanto de transformar uma água que estava impura, se torne uma água pura para beber, e que você seja tão querido de Deus que ninguém ouse zombar, porque quem zombar vai pagar por isso, porque isso está na palavra do Senhor. Que Deus abençoe e que essa devocional, um pouquinho mais contundente, fale poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, a inspiração, o Espírito profético do Deus Espírito seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.